212, backtrack, reporte pista livre. Para o táxi, o 405, 109 a bordo, 3 horas e 45 autonomia, com fixo alternativo. Bode Salvador, o TAN 312.0 da 109. 152 autorizado, ingresso e decolagem, o vento, a centena, 12 nós, ajuste 1014. Ciente, boa noite. NM201, submantém nível 380, chame centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. 251 no 3325, contra a base, boa. Boa. Boa noite, voo 405, espera da 505. 405, boa. Alim, mantém no 0. Mantém no 0, 405. Zona 52, decolado ao Zona 6, 19.8, bom voo. 19.8, grato. Ação, torre no 8, decimal 6. Torre no 8, decimal 6, tá, 3152, muito boa noite. Tá passando 2.200 metros. Tá 3152, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém nível 330. Exceção para o nível 330, conforme autorizado, o TAN-3152. Zona 3, continue aguardando pista livre. 76748, reduza para 220 nós. Reduzindo, 6748. Qual o número de pouso, 6748? Número 3. Boa noite, Santana 3305. Santana 3305, acione identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 060, o ajuste no 014. 305, obrigado. Uma 3, pouso autorizado, pista 10, do vento Salvador, uma centena com 10. Pouso pista 0, chanel 63, uma 3. Quatro, zero, cinco, decolada 19, 198, mais um. 98, obrigado. Salvador, gol 405. Gol no 405, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submanter o nível 360. 360, gol 405. Desce para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado LS, reporta estabilizado. Até 2000 com 1014, reportará estabilizado final ILS azul 4209. Santana 3305, azul 4071 está na função 1 para posicionamento. Na 1 autorizada, contacto azul. Azul Está liberada a velocidade para o 4209? Liberada a velocidade, reporte estabilizado em ILS. 7 graus, reportarei. Gol no 405, voa Eval. Voa Eval, gol 405. 6748, desça para 3000 pés, o ajuste no 04, reduza para 1809. Reduzindo 180, 3000 pés, 6748, 1014. Muito boa noite, 63 no 3, 63 no 3, boa, ataque Alfa, reportante da Juliette. Ataque Alfa, 3152, submantenho nível 330, já me centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. 125, alterno 2.085, da 3152. Azul 4209, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8.6. 86, obrigado, até já, 4209. Até. Webjet 6748, desça para 2.000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado, reduza para 1.70 norte. 2.000, reduzindo, reportará estável na 10.74. Eu ouço, né? 1.90, azul 4209. 305, submantenha nível 360, chame centro Recife no 28.8, alterno no 260. Recife 288, 260, eu passo a frente. Tá 3305, desce para nível 050, ajuste na 04. 050. Salvador, boa noite, o azul 4071, tá funcionando por fora da 10, pronto. Gente, 4071, mantém o ponto zero. Mantém, 4071. Utilizou a 6748. 6748, complete aproximação, torre no 8.6. Torre 18.6, 6748. Tá 3305, desça para 2.000 pés, o ajuste na 04, autorizado LS, reposto estabilizado. Vai estar mais estabilizado. 2014 no ajuste. Aguardando 6748. Quatro 209, as 28, direita 219. Direita 219, azul 4209. Salvador, azul 4209, liberou na sua escuta. Livre, pouso na 10674. Taxi Alfa de LED, portão 8, azul 4209. Do Boeing na curta, ali mantém. Pouso do Boeing, ali mantém o 4071. 6748 ao 30, direito nos 19. 6319. Sinal 6310. Liga 6310. Proação de troço para registro, por favor. Ciente, aguarde a informação enquanto é recife. Solo, 6748, informação de escuta. 6748, táxi Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3. Centena com 10. Centena, parceiro, centena. Controle Salvador, voo na 604, boa noite. Puta, 3305 estabilizado. 3305, torre na noite, decimal 6. Muito obrigado. Controle Salvador, voo na 604, boa noite. No 604, acena identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050, o ajuste na 094. No 094, 050 na mar, igual no 604. 4071, no decolado 32, 198, bom voo. 198, obrigado, até a próxima. Controle azul 4071, boa noite, direita. Azul 4071, boa noite, contato radar na decolagem, voe Leda após Leda Bridge, submantém o nível 360. Leda Bridge, direto 360, obrigado, 4071. 310, pronto para cópia? Eu sigo, 310. Machiné 6310, autorizado Recife, 350, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva esquerda, saída para o Caracaju. Controle 198, torre 186, transponder 5067. 0350 para Recife, 310, correto, 350, reporte pronto. 350. Aos 36, direito 219. 219, boa. Solo Salvador, boa noite. É um tanto, né? 305, livrou na tua escuta. 305, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 305 da TAN. Luna 604, desce para 2000 pés, o ajuste na 094, autorizado LS, reporte estabilizado. 1-0-4, desce para 2000 pés, reportará estabilizado LS, estão no 0, vou 1-0, 1-604. Salvador, boa noite, o trip 5-5-5, passou a posição, consistência, informação, uísque. Trip 5-5-5, contato radar, 63 milhas nordeste do VOR de Salvador, acione identificação, voo e parapelo na chegada Bonf, chame quando pronto para descida, 5-5-5. Gente, voando para a posição pelo, chamada mundial de zero, 5-5-5. 3071, submantenho nível 360, chame centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Ou no 3325, a secundária. 3325. Afirmativo. Boa. Salvador, WebJet 6747, autorização de tráfego, Guarulhos 340 com a Whisky.